Introdução Workshop número 495. A China nos guiará para a paz. Compartilha tecnologia. Materiais produzidos a partir de campos. Expansão da alma. No workshop de hoje, houve um grande enfoque na China como nossa nova parceira para trazer a tecnologia à tona e espalhá-la pelo mundo para trazer a mudança que todos nós estamos esperando. Por muitos anos, o Sr. Cash tentou pacientemente e diligentemente oferecer a tecnologia em troca da paz para as nações ocidentais. Mas em vez de abraçá-la de braços abertos, eles tentaram silenciá-la de todas as formas possíveis, para que pudessem assim manter o poder para si mesmos, sem qualquer consideração pelo sofrimento da humanidade. Agora tudo isso mudou. A gota d'água, por assim dizer, foi a defraudação de milhões da Fundação Cash nos últimos 2 anos. Isso abriu as portas para aprofundar o relacionamento já estabelecido com os chineses. Só que desta vez, por meio da sabedoria do presidente Xi da China e da liderança chinesa, eles decidiram continuar no caminho da paz que parece só poder ser alcançado neste planeta por meio da introdução de uma tecnologia realmente nova. Com esse passo à frente deles, o Sr. Cash retribuiu com 100 passos em direção a eles, demonstrando de fato o poder da tecnologia diretamente para a liderança. Essa demonstração mostrou que as armas nucleares agora são obsoletas. E nesta semana, ele mostrou a eles que com a tecnologia podemos criar materiais a partir dos campos. Isso ajudará a cumprir a promessa de ajudar os chineses a colonizar a Lua e Marte. Isso é apenas o começo. Há muita tecnologia que foi retida e está esperando para ser derramada sobre a nação que trará paz à humanidade. Ele disse que os chineses podem mergulhar no oceano de conhecimento que daremos a eles, e eles decidirão como usar isso para acelerar a disseminação do conhecimento em todo o planeta. Talvez estejamos nos perguntando, e se eles usarem a tecnologia da maneira errada? O Sr. Cash estava, de certa forma, respondendo essa pergunta durante todo o workshop, explicando como ele vem desenvolvendo relacionamento com os chineses há muitos anos. Ele está sempre alertando a liderança para que não se orgulhe achando que está ganhando tanta tecnologia, mas que se tornem mais humildes e tenham a atitude de servir à humanidade. Ele observa como eles respondem a cada liberação de tecnologia e está seguindo um processo passo a passo. Ele explicou ainda que a China é a nação certa para conduzir o mundo à paz, porque, em geral, eles não têm os dogmas religiosos e o fanatismo que vemos em outros países. A formação deles é no taoísmo, que, assim como o plasma, busca acomodar em vez de forçar o próprio caminho sobre os outros. O ethos do taoísmo é muito semelhante ao da Fundação Cash. Além disso, sua experiência ao conviver com os militares chineses em níveis muito altos mostra que eles preferem a paz em vez da guerra. Ele espera criar um exército da paz a partir do exército chinês, e isso acontecerá com a liberação de mais e mais tecnologias. Ainda assim, pode ser muito difícil acreditarmos nisso, pois a mídia ocidental tem um retrato unilateral da China que é fazer dela um demônio e que devemos temê-la. Quando o Sr. Cash foi para a China e começou a conhecer a cultura chinesa em primeira mão, ele percebeu como todos nós fomos enganados. Ele usou o exemplo da Líbia. Devido ao modo como a mídia retrata e mente, quase ninguém sabe que Muammar Gaddafi compartilhava o dinheiro do petróleo com seu povo para melhorar a vida deles com hospitais, escolas, estradas, etc., para que se tornassem assim uma das nações mais ricas. As pessoas aceitaram as mentiras da mídia e isso permitiu que os britânicos assim roubassem todo o ouro do Banco Central da Líbia. É muito difícil para nós aceitarmos isso, e o mesmo acontece com a China. Como buscadores de conhecimento, precisamos nos conscientizar dos fatos para que tenhamos a atitude certa para espalhar a tecnologia em todo o planeta. A aceitação da China como nossa parceira nos poupará 40 anos no avanço da tecnologia. Depois que os líderes chineses viram em primeira mão o poder da tecnologia, eles concordaram que todos os produtos terão o nome da Fundação Cash neles. que os ensinamentos e o compartilhamento de conhecimento continuarão, mas é claro que eles tomarão a decisão sobre qual conhecimento e quando ele poderá ser divulgado. Por exemplo, hoje, eles permitiram que o Sr. Cash nos falasse sobre a produção de materiais a partir dos campos ou de energia para a matéria. Qualquer outro país teria bloqueado isso, mas os chineses permitiram. Acho que não temos nada a temer com relação a eles. Eles também querem a paz mundial. O Sr. Cash disse que não haverá estrangulamento da Fundação Cash. Os chineses cuidarão da comercialização dos produtos e a Fundação Cash agora está livre para se concentrar totalmente no lançamento de mais e mais novas tecnologias. Espero que nós, como buscadores de conhecimento, continuemos a expandir nossa intenção e nossas orações pela paz e pela disseminação da tecnologia. Quanto mais emoção e amor verdadeiros pudermos adicionar a isso, mais o plasma se expandirá. A confirmação da mudança veio de uma forma muito sutil. O governo brasileiro divulgou um artigo sobre a assinatura de um acordo entre o presidente do Brasil e o governo chinês para fazer parte da tecnologia espacial. O que é interessante é que em 2019 o Sr. Cash e o Rafael estavam na mesma sala discutindo sem sucesso sobre a tecnologia com a administração anterior. Não acho que veremos isso na CNN. Não importa, porque na realidade isso já está acontecendo. Há muitos ensinamentos sutis nesse workshop. Na demonstração da produção de materiais, choveram partículas na sala e isso pôde ser visto por oficiais fora da sala. Podemos pensar, como isso é possível? Os tijolos são feitos de matéria sólida. Isso não é possível, a gente poderia pensar assim. Sim, mas a matéria, na verdade, é apenas um campo magnético ou energia. Como é possível que o nosso corpo esteja no estado de Gans, que significa um estado de energia, mas nós o vemos como matéria sólida? Mas se o pressionarmos, sentiremos a suavidade de pressionar Gans ou plasmas para o lado. Será que é a camada externa da pele que faz o corpo parecer sólido e a consciência de nossos sentidos? Esse é o tipo de coisa que precisamos ponderar, especialmente agora que mais e mais tecnologias serão mostradas. Outra coisa que foi mencionada é a expansão do plasma. Eu entendi que o plasma estava se expandindo para fora da sala onde os materiais estavam sendo produzidos e, portanto, os observadores podiam ver isso. Foram dados mais ensinamentos sobre a expansão do plasma. À medida que a alma e o plasma das unidades de aprimoramento se expandem mais, temos acesso a todo o conhecimento contido nessa expansão. Podemos viajar pelo universo somente até onde esse plasma se expandiu. Eu acho que ele disse que levará alguns anos para que o plasma do sistema alcance todo o universo. Isso é realmente incrível, pois é o que estamos fazendo nas sessões mensais de voo. A primeira coisa que fazemos é expandir a alma. Até onde podemos expandir nossa alma é a dimensão da nossa vida. É até onde podemos viajar e a quanto conhecimento podemos ter acesso. Talvez todos nós devêssemos começar a praticar a expansão de nossas almas sempre que possível. Não se trata de um método. Apenas fazemos isso por meio de nossa intenção e sentindo nossa emoção. Se fizermos isso de forma comprometida, eventualmente seremos capazes de sentir as emoções da alma do homem, da alma da fisicalidade e da fisicalidade. Quando conseguimos sentir todas as três e elas se tornarem iguais umas às outras, então isso é chamado de paraíso e leva à vida eterna, que é o objetivo final. Entretanto, na vida humana, são as emoções que impedem esses três de se tornarem equilibrados. As emoções entram e provocam um curto-circuito no trabalho da fisicalidade. Isso foi comparado à inclinação da Terra. Essa leve inclinação causa diversidade de forças de campo e, portanto, cria uma variedade de vida no planeta. A emoção da inclinação do verão é diferente da emoção da inclinação do inverno. Infelizmente, uma das diversidades da força de campo dessa inclinação é a matança nesse planeta. Mas isso pode ser corrigido através dos campos. E o mesmo acontece com o homem. podemos corrigir a inclinação para que a emoção das três almas volte ao equilíbrio. Quando o equilíbrio for alcançado, não haverá doença. As almas não ficam doentes, mas elas têm forças de campo diferentes. Um mal-entendido com os buscadores de conhecimento sobre a ideia de enfraquecer uma alma para que a outra possa sair foi esclarecido. Por exemplo, não enfraquecemos a alma para permitir que a alma da fisicalidade saia. Em vez disso, a alma é transferida para uma nova posição. Lembre-se de que o magnético não se transforma em gravitacional e que é o mesmo campo. Ele apenas muda de direção e então damos a ele assim um novo nome. O nome não é a realidade, é o mesmo campo indo em uma direção diferente. Em vez de pensar em enfraquecer a alma, pense em ajustar o equilíbrio entre os campos gravitacionais e magnéticos. Se você reduzir a força do dar ou do magnético, então automaticamente você aumentará a força do gravitacional, e é assim que criamos o movimento e o posicionamento do plasma. O Sr. Cash acrescentou que quanto mais você dá, você descobrirá que mais você recebe para dar ainda mais. Outros tópicos desse workshop. A participação nas conferências em Manchester, Londres e Pequim mudará a vida de muitos buscadores de conhecimento. Ensinamentos sobre os gases oxigênio e hidrogênio, que são gases separados, mas quando são misturados, depende dos campos no ambiente e da inércia se eles se manifestarão como um líquido no estado de matéria ou no estado de energia do plasma como um gás. Os cientistas não querem entender que o nitrogênio é criado na atmosfera superior a partir da fricção dos campos do Sol e da Terra. Os políticos da Holanda estão usando o mal-entendido para impedir a agricultura, prejudicando assim a nação deles. Precisamos criar ferramentas de detecção para o plasma, para que possamos separar as duas ciências e ensiná-las separadamente e em conjunto. O plasma já está expandido sobre a fisicalidade no exemplo da estrutura óssea do estado da matéria dentro do plasma de Gans, do corpo. Obrigado por nos ouvir. Índice rápido do workshop número 495. Esperamos poder compartilhar mais conhecimento uns com os outros e aprender uns com os outros, pois somos todos buscadores de conhecimento do universo. A loja da Fundação Cash está liquidando todo o seu estoque. A maioria dos produtos foram colocados no formato compre um, leve outro de graça, e você paga os custos de envio. A razão para isso é que estamos encerrando nossas operações na Europa, pois assinamos acordos com nossos novos parceiros e eles assumirão o gerenciamento. A promoção e as vendas dos produtos da Fundação Cash em todo o mundo. Nos próximos 2 ou 3 anos, veremos pelo menos 30 mil novos produtos sendo lançados no mercado com o nome da Fundação Cash. Portanto, temos que limpar todo o estoque antigo que era originalmente nosso. Estamos fazendo isso agora. Nós nos tornamos parte da Operação Nacional Chinesa e estamos fechando muito do que tínhamos na Europa Central. Unimos forças com o governo chinês e nos tornamos uma organização internacional. Os detalhes da parceria foram assinados em maio deste ano. Pela primeira vez estamos anunciando que a Fundação Cash transferiu sua operação formal para a operação central do governo chinês. Os chineses nos deram um enorme apoio financeiro. Todos os novos desenvolvimentos sairão da Fundação Cash chinesa. Agradecemos aos líderes chineses por reconhecerem o poder dessa tecnologia. Nos últimos meses, centralizamos a maior parte do nosso trabalho na China desde a abertura após o corona. Os produtos da Fundação Cash sairão da China, mas terão a qualidade padrão ocidental. Estamos vendendo todo o estoque na Áustria e não produziremos mais produtos de lá. Nos próximos 6 meses a 1 ano, todos os produtos mudarão para a forma como os chineses promoverão e farão as vendas. Trabalharemos com suporte científico e desenvolvimento. É por isso que os produtos foram reduzidos à metade do preço, ou compre um e leve outro de graça. O que restar na loja da Fundação Cash terá um valor sentimental, pois são os últimos produtos feitos quando a Fundação Cash era uma organização independente. Agora estamos comprometidos com a estrutura do governo chinês e assinamos contratos para isso. Todas as operações serão administradas pela estrutura chinesa, tanto dentro quanto fora da China. Todas as áreas de saúde, material, agricultura e espaço estarão vinculadas ao governo central e à estrutura chinesa. Isso nos levará até onde queríamos estar e fará com que a tecnologia ultrapasse todas as barreiras. Queremos poder disseminar a tecnologia em todo o mundo e podemos fazer isso com essa estrutura agora. De certa forma, foi graças ao trabalho de nossos buscadores de conhecimento na China que alcançamos e levamos a tecnologia a esse nível. Agradecemos a liderança chinesa de Sua Excelência Presidente Xi da China por perceber o valor da nova tecnologia e permitir que nos tornemos parte da estrutura chinesa de ciência e tecnologia. Você verá uma evolução e uma mudança em nosso trabalho. O que surgirá nos próximos meses e anos levaria de 30 a 40 anos para ser alcançado. Os ensinamentos continuarão como parte do nosso acordo. Nosso ensino e compartilhamento de conhecimento não serão interrompidos, mas as tecnologias de alto nível de espaço, defesa e outras serão colaboradas e primeiro chegaremos a um acordo com as autoridades chinesas antes de publicar. De certa forma, não há nenhuma supressão nos segurando, mas isso nos dá liberdade de fazer o que quisermos. Nossos centros de pesquisa passarão para as mãos do governo central chinês, o que significa que a Fundação Cash fará a pesquisa com os cientistas chineses e do resto do mundo. Isso é para a operação da tecnologia espacial, médica e tudo mais. Foi assinado e selado que somos um parceiro conjunto com o governo central chinês. Não se trata de uma parceria com uma organização chinesa. Em vez disso, estamos trabalhando lado a lado com o governo chinês para disseminar a tecnologia muito rapidamente em todo o planeta. Com a ajuda de nossos buscadores de conhecimento, fizemos muitos anos de testes e pesquisas com os chineses. E agora nos tornamos parte da estrutura de ciência e tecnologia do governo central chinês com um enorme apoio financeiro. Eles cuidarão da comercialização e nós cuidaremos da parte científica. Os últimos produtos da Fundação Cash estão na loja. Os novos produtos que virão por meio dos chineses serão projetados e desenvolvidos com o conhecimento dos buscadores de conhecimento de todo o planeta. Convidamos muitos de vocês a se juntarem a nós e nossos centros de pesquisa na China nos próximos tempos. Será uma parceria com uma organização internacional, embora a operação chinesa seja de propriedade e operada pelo governo chinês. Alguns de vocês já pagaram para se reunir conosco no final de agosto em Manchester, no Reino Unido. A sessão começará às 9 horas na segunda-feira, dia 29 de agosto, com cerca de 25 participantes. Ainda há tempo para vocês se juntarem a nós, se vocês quiserem. Aqueles que participarem dessas sessões passarão pelo sistema de teste de voo. Isso significa que os levaremos pelo primeiro ciclo de testes, avaliação e evolução do voo espacial. Alguns de vocês testarão os novos fones de ouvido de voo e o que aprendermos com isso será adicionado à estrutura da próxima etapa da tecnologia espacial. Todos os dados e informações coletados serão levados para as sessões de outubro e novembro em Londres. Tivemos que mudar a reunião de embaixadores em Londres para a primeira semana de novembro, em vez da última semana de outubro, porque a Fundação Cash precisa estar presente em uma das principais conferências sobre saúde na China. Fomos convidados pelo governo chinês para apresentar a nova tecnologia de plasma na saúde na China. Como agora fazemos parte da estrutura chinesa, eles querem nos apresentar ao grupo de organizações nacionais das quais faremos parte na área de saúde. Portanto, apresentaremos a tecnologia da Fundação Cash ao mundo da saúde na China em uma conferência em Macau, na última semana de outubro. E para respeitar a solicitação de nossos parceiros, transferimos a reunião de embaixadores em Londres para o final da primeira semana de novembro, de modo que 5 dias antes, poderemos nos reunir com os buscadores de conhecimento que farão parte dos 200 que se reunirão posteriormente em Londres. Na reunião de embaixadores, vocês esfregarão os ombros com os diplomatas e embaixadores. Os convites para essa reunião não virão da Fundação Cash, mas de autoridades chinesas para que outras autoridades governamentais, como iranianos, russos e muitas outras nações, participem da reunião. Isso é importante para levar a nova tecnologia adiante e para mudarmos o curso da humanidade. Esse processo trará muitas mudanças. Muitas pessoas têm trabalhado incansavelmente em segundo plano nas últimas semanas para levar isso adiante. Especialmente Wan Lin e a equipe de gestão chinesa da Fundação Cash China. Agradecemos a todos eles. E agradecemos à equipe austríaca que trabalhou incansavelmente para garantir que tudo estivesse posicionado para que os chineses pudessem testemunhar os testes da tecnologia em primeira mão, o que nos levou à posição em que estamos hoje. Nós nos encontraremos com vocês no dia 29 de agosto por uma semana na cidade de Manchester. Então, no fim de semana da primeira semana de novembro, teremos a reunião de embaixadores e, em seguida, abriremos a Fundação Cash Internacional com algumas das principais descobertas científicas, e tudo isso terá o apoio de uma das nações mais poderosas do mundo. Não estamos falando que isso pode acontecer. Nós assinamos e selamos os acordos com as autoridades chinesas em maio deste ano. Isso foi concluído e agora estamos no processo de transição para entregar isso. A operação na Europa está chegando ao fim, e o centro de Linz está fechando. As últimas pessoas que visitaram o centro foram há 2 dias atrás. A operação do servidor da parte de bem-estar da Fundação Cash foi transferida para um novo local esta semana. Mostraremos hoje as fotos do que prometemos. A posição do servidor para viagens, espaço e bem-estar foi oficialmente transferida para seu novo local de operação. Somos muito abertos em relação a isso, porque agora podemos mostrar em que essa tecnologia evoluirá. Provavelmente mostraremos isso na apresentação de outubro em Macau, onde vocês verão a evolução no mundo da saúde e do bem-estar. Estamos preparando tudo para trazer o avanço da ciência e da tecnologia em conjunto com nossos parceiros do governo central chinês. Como parte desse trabalho, fizemos uma das maiores e mais poderosas descobertas da ciência. E isso é converter energia em matéria. Conseguimos produzir através dos campos mais de 20 elementos diferentes e confirmamos isso por laboratórios independentes do governo chinês. O avanço da ciência chegou e mostramos pela primeira vez que podemos converter energia em massa. Você precisa assistir o vídeo. Toda a operação foi monitorada pelos quartéis-generais militares chineses e pelos oficiais-chefes. Eles garantiram que não houvesse nenhuma interação física da Fundação Cash, exceto a colocação da máquina. O céu literalmente choveu com partículas de elementos, o que chamamos de materiais. Isso traz um novo marco para a Fundação Cash e para o mundo da tecnologia espacial. Agora podemos controlar os materiais que queremos ter no espaço sem ter que carregá-los. Podemos produzir materiais no espaço sem depender da Terra. Essa é a área em que veremos a tecnologia espacial chinesa dar um salto gigantesco na evolução da ciência. Veremos essa mudança nos próximos meses. Isso significa que podemos produzir energias que podem ser convertidas em matéria, e a matéria pode ser fisicamente verificada, quantificada e depois analisada. Também produzimos materiais compostos, que é algo que é feito na criação. É como as ligas de materiais ferrosos e não ferrosos, materiais metálicos e não metálicos juntos. Isso nos permite criar vida no espaço. Isso nos permite criar músculos, como os tecidos do coração nesse planeta, por exemplo. Podemos literalmente replicar esse processo no corpo do homem enquanto ele está vivo para fazer reparos em seus órgãos, por exemplo. Se tivermos um acidente em que uma faca ou algo do gênero atravesse o corpo e atinge o coração, poderemos literalmente reconstruir essa parte enquanto ela estiver no sistema. Não precisamos consertá-la. Transferimos nosso centro de bem-estar da Austria para um novo local. E aqui o áudio do Sr. Cash foi cortado. Logo após ser corte no áudio, o Sr. Cash continua e diz: com relação a todos os distúrbios da internet hoje, o Sr. Cash disse que é preciso entender que muitas coisas em segundo plano estão tentando impedir que as informações e o conhecimento sejam transferidos. Os novos centros de bem-estar terão centros de servidores na Europa, América do Sul e Arizona e entrarão em operação nos próximos meses. Isso significa que você não precisará viajar para nenhum lugar para mudar sua condição. Isso será feito remotamente através das linhas telefônicas. Através de nossos sistemas, podemos ajudá-lo a fazer o que você gostaria de fazer. Isso nos traz muita credibilidade e mudança. Graças à nossa equipe, o novo centro de bem-estar foi concluído ontem à noite e hoje está em funcionamento. Fizemos muito trabalho e estamos trazendo muitas mudanças. Agora que fazemos parte de uma organização nacional e internacional, podemos ir para a próxima etapa. Uma confirmação adicional da produção de materiais e materiais compostos será feita com a British Nuclear Fuel, no Reino Unido, durante a conferência de Manchester. Eu já trabalhei para eles e montamos uma estrutura para testar de forma independente a conversão de energia em massa. Ao mesmo tempo, faremos testes em Washington e na sede da NASA em Miami. Usaremos os três centros para confirmar os testes feitos pelo governo chinês ao mesmo tempo. Isso trará novas dimensões para o nosso trabalho, mudanças e muito entendimento novo. A área que usamos para esse teste foi um ambiente que configuramos especificamente da maneira como fazíamos antes. Confirmamos e podemos até mesmo adicionar aos nossos testes para mostrar quais reservas e outros materiais estão dentro da estrutura dessa área. Usando esse método, podemos saber quais materiais existem no local em que chegaremos em Marte. Dessa forma, não precisaremos fazer perfurações, escavações ou mineração. Usando a nova tecnologia na superfície, podemos ver quais reservas estão disponíveis e do que o planeta é feito. Não precisamos usar sondas e fazer perfurações. Com essa tecnologia, quanto mais tempo permanecermos na superfície, mais fundo poderemos ir abaixo da superfície e descobrir os minerais internos do planeta. Também podemos descobrir se podemos sobreviver lá, que forma teremos, qual é o centro e quanta profundidade e altura teremos, e se as condições de vida se aproximam de nossa vida na Terra. Então a colonização se torna segura. Essas coisas serão feitas com as organizações espaciais do governo nacional chinês. Então conseguiremos viajar para Marte, Lua e o resto. Isso entrará em operação nos próximos meses e em alguns anos. Agora que não precisamos nos preocupar com as finanças, podemos fazer muitas coisas. Durante 20 anos financiei pessoalmente a Fundação Cash e me deparei com muitos bandidos e criminosos que tentavam constantemente nos fraudar. Agora, a Fundação Cash e nossos buscadores de conhecimento se concentrarão em fornecer a nova tecnologia. Esse é todo o nosso trabalho, e deixaremos o resto para a nação mais poderosa do planeta fazer. Por meio de uma conduta correta e pela paz neste planeta, nos comprometemos a trocar tecnologia pela paz com o governo chinês. Aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash ficou emocionado. E após uma longa pausa, o Sr. Cash disse: "Esse era o meu sonho, e agora realizamos ele com o governo chinês. Entregaremos a tecnologia em troca da paz para todas as nações que se inscreverem no programa chinês Um Cinturão, Uma Rota. A política da Rota da Seda se tornará uma política de paz em conjunto com o trabalho da Fundação Cash." Estou tentando escolher cuidadosamente as palavras que explicam claramente por que viemos à Terra. E agora conseguimos isso. A liderança chinesa se comprometeu a usar a tecnologia para o desenvolvimento da paz e o fim das políticas das armas. Essa é a razão pela qual assinamos esses acordos com os chineses. Nas próximas semanas e meses, também assinaremos as bombas nucleares. Com a nova tecnologia, não há necessidade de tecnologia de armas. E isso é graças a vocês, buscadores de conhecimento, que por tantos anos nos apoiaram e nos trouxeram até aqui. De muitas maneiras, agradeço à liderança chinesa e aos oficiais militares chineses que trabalharam conosco e ainda estão trabalhando conosco para promover a mudança. Essa força militar está agora trabalhando conosco para criar cientificamente as condições que levarão os exércitos a se tornarem exércitos da paz. É lindo ver como a nossa equipe trabalha com oficiais militares de alto escalão, de mãos dadas, para mostrar a tecnologia e depois deixar que eles tragam a próxima etapa. Isso levou muito tempo. E do meu ponto de vista, através do que assinamos, criamos um exército da paz no exército chinês. À medida que a tecnologia mostrar cada vez mais seu poder, ela tornará redundantes as tecnologias de guerra do passado. Quando assinamos esse acordo com o governo chinês, mais ou menos a corrida armamentista chegou ao fim. Não há corrida, pois essa tecnologia é tão poderosa que torna as bombas nucleares, os foguetes supersônicos e tudo mais apenas um brinquedo na mão de uma criança. Mantivemos o silêncio nos últimos meses, mas ao mesmo tempo estávamos informando que havíamos alcançado nossos acordos. Tenho em mãos os compromissos que assumi com o governo chinês e trabalharemos para levar essa paz adiante. Além disso, o governo chinês se comprometeu a investir bilhões de dólares na Fundação Cash e em suas tecnologias. Tudo isso será monitorado pelos líderes da nação e não nas mãos de... Fábricas enormes estão sendo montadas para produzir produtos que trarão prosperidade à China e justiça na distribuição da riqueza da nação e para dar aos pobres o que eles não podiam ter. Agradeço a nossa equipe na Auscha que nos apoiou solidamente durante todos esses tempos difíceis. Como eu disse antes, talvez o fato de termos perdido tanto para os bandidos do mundo ocidental tenha nos impulsionado a fazer o que queríamos, arrecadar fundos para trazer a paz através da poderosa nação da China. Para mim, o ensinamento de hoje é uma confirmação de tudo pelo que trabalhamos nos últimos 40 anos. E sempre foi a troca de conhecimento pela paz. É o início de tudo que o presidente Xi da China se propôs a realizar em sua política da Rota da Seda, que nos próximos meses se tornará uma política da Rota da Paz. Trocaremos a tecnologia de saúde e alimentação de uma nação pela paz com todas as nações por meio do poder do governo chinês. À medida que fornecermos tecnologia, passo a passo, as nações que chamamos de Terceiro Mundo se tornarão iguais a nós nos próximos anos. Os chineses assumirão a liderança na promoção da paz por meio da política da Rota da Seda, uma rota, um cinturão. Entregaremos a tecnologia para as nações através do programa Um Cinturão, Uma Rota, para a saúde, alimentação, evolução da tecnologia e obtenção do compromisso com a política da paz mundial. Os exércitos serão desmantelados e usados para criar um exército de ciência e tecnologia através do poder do governo chinês. Juntamente com a equipe chinesa, trabalhamos incansavelmente por cerca de 7 anos viajando, mostrando e experimentando a tecnologia em toda a China. E agora estamos prontos para seguir em frente. Agradeço novamente às equipes chinesa e austríaca e a todo o resto dos buscadores de conhecimento que nos permitiram chegar a esse ponto. Esta é a última vez que você poderá comprar produtos da Fundação Cash pela Fundação Cash. Não estaríamos fazendo isso se não tivéssemos chegado a esse ponto. Nossas operações na Europa deixarão de existir nas próximas semanas, pois transferiremos tudo para a China e então da China eles sairão para o resto do mundo. Agora você entende por que escolhemos esse vídeo de introdução para hoje. Tudo que é feito com os chineses precisa ser verificado e aperfeiçoado antes de ser entregue ao público. Levamos anos de trabalho árduo e compartilhando conhecimento abertamente para chegar ao que alcançamos hoje. Minha visão sempre foi o conhecimento em troca da paz. E agora encontrei o parceiro do qual nós, como buscadores de conhecimento, podemos nos orgulhar. Estamos trocando conhecimento com o governo chinês para levar a paz ao resto do mundo. Respeitamos e honramos a assinatura chinesa neste documento. O ensinamento de hoje vem de outra forma. Sempre falamos sobre viagens e sobre a alma. Também falamos sobre como podemos transferir energias. Nas últimas semanas vimos isso com nossos colegas chineses e isso nos trouxe uma compreensão muito profunda da ciência da criação. Ao chegarmos a um novo destino no universo, nossa fisicalidade mudará. Como podemos mudar o ambiente para que ele se adapte a nós? Em testes recentes, vimos que ao mudar o ambiente podemos, por exemplo, mudar o cobre para o zinco. Embora seja um cobre, ele terá as propriedades do zinco no novo ambiente que criamos para ele ou no qual ele existirá. É importante entender isso quando transmutamos. Se formos para esse novo ambiente que o cobre muda para o zinco, então, por exemplo, nossos músculos, que são baseados em cobre, mudarão para uma base de zinco, mas mesmo assim a vida continuará na nova dimensão. A vida na dimensão física será de outra ordem, Isso significa que se, por exemplo, mudarmos o campo gravitacional e magnético de nosso ambiente aqui na Terra, então nos veremos como criaturas diferentes aqui mesmo neste planeta. Portanto, significa que se alterarmos a força da inércia em um determinado estado da matéria e em um determinado campo gravitacional e magnético, veremos uma mutação. Estamos de fato viajando no espaço. Quando atingirmos esse nível de conhecimento, poderemos criar a mutação de onde chegaremos no ponto de partida antes de viajarmos para lá. Dessa forma, quando chegarmos lá, já teremos sofrido a mutação e não precisaremos nos ajustar ao novo corpo. É como colocar um traje espacial enquanto estivermos na Terra, antes de viajarmos para Marte. Então entenderemos que a mutação de nosso corpo é feita através da energia. Durante nossos testes de produção de materiais através dos campos, notamos diferentes composições e observamos como os campos interagiam. Divulgaremos esses vídeos no futuro, depois de chegarmos a um acordo com o nosso grupo, pois no momento esses vídeos são propriedade dos militares chineses. Esses testes mostraram como a estrutura dos materiais muda de acordo com as propriedades dos campos nos quais eles estão. Esse conhecimento nos permite transmutar instantaneamente. Então, o tempo necessário para viajar no espaço profundo será o tempo que você leva para pensar no destino. Você pensa e instantaneamente transmuta para lá. E na Terra você já terá se transformado no ser do planeta para o qual está indo. Isso traz mudanças e novas dimensões para a tecnologia espacial. De certa forma, sofrer mutação antes da viagem, garantimos a vida na dimensão da fisicalidade no ponto de chegada. Você não chegará com a incerteza de como e no que se transformará. É como ir a uma loja e comprar um vestido. Você experimenta o vestido na loja para ver como ele fica antes de você ir à festa. Enquanto ainda estiver na Terra, você pode descobrir... Você pode descobrir se ficará feliz com a aparência que terá em Marte, talvez com 20 braços e 30 pernas. Se a alma da fisicalidade aceitar a mudança, a alma do homem passará por isso no ponto de chegada. Essa é uma grande mudança em nossa compreensão da ciência e da tecnologia e de como viajaremos nas profundezas do espaço. Não precisamos mais usar os macacões. Não precisamos nos vestir e nos tornar prisioneiros de nossa falta de compreensão. A tecnologia espacial de hoje, seja da Agência Espacial Chinesa ou da NASA, não nos dá nenhuma liberdade. Partimos com o macacão e, quando chegamos, ainda estamos com o macacão. Nesses trajes, não podemos abraçar nosso parceiro, sentir emoção e compartilhar o amor. Não podemos viver essa vida. Não podemos viajar por toda a extensão do universo com a roupa de macaco. Temos que nos vestir com o traje do espaço, para que assim, quando chegarmos, façamos parte do ambiente e não sejamos pessoas de fora. Muito disso ficou claro com os testes que fizemos nas últimas semanas. Quando observa um teste, observa a transição de campo e a transmutação, enquanto os outros observam a condição do material, o que e como ele é produzido. Um de nossos colegas disse durante o teste que a sala está chovendo com todos os elementos e tudo mais. Não foi apenas na fonte dos campos, foi literalmente em todo o ambiente. Até mesmo a equipe que observava de fora do prédio podia ver essa chuva. Ela não estava confinada ao laboratório espacial onde o teste estava sendo realizado. Isso significa que conseguimos atravessar através do estado da matéria. O vidro e a parede de tijolos não são uma barreira e não têm mais significado. Isso significa que podemos atravessar o espaço com a força do homem, como a alma do homem. Em outras palavras, eles conseguiram criar matéria a partir dos campos e fizeram chover todas as partículas. Não é isso que acontece na atmosfera superior da Terra? Esses testes recentes com nossos colegas, as autoridades e os militares chineses, nos aproximaram da realidade das viagens espaciais na hora, no local e na posição da partida. E como esses campos vão interagir conosco? Veremos novas dimensões na saúde. Podemos usar esses campos para expandir a alma além e dentro. O que eu entendo é que só podemos expandir nossa alma até o limite externo do plasma que criamos. Sr. Cash continua. Estamos expandindo nossa alma em um plasma na dimensão do universo. E quanto mais tempo operarmos esses sistemas, quanto mais podemos estender os campos do plasma desses sistemas, mais longe poderemos viajar no universo. No momento, só podemos ir até onde nosso corpo de combustível nos levar. Com a nova ciência, a nova compreensão e a nova tecnologia, podemos viajar até onde podemos expandir a esfera dos campos de nossa alma. Será que podemos expandir nossa alma para além do sistema solar e da galáxia? Podemos viajar para qualquer ponto dentro do plasma que criamos. Dentro do nosso próprio plasma, viajamos instantaneamente em uma transmissão de tempo zero. Tentaremos preparar isso para a reunião em Manchester, para que alguns de vocês possam sentir o gostinho de como é viajar. Vocês sentirão a mudança e a transmutação através da alma e da compreensão de todo o resto. Quando se juntarem a nós em Manchester, vocês se tornarão parte do ensinamento e, ao mesmo tempo, estarão aprendendo comigo. Vocês se tornam nossas cobaias, assim como nós nos tornamos seu conhecimento do destino. O quanto você aprenderá? A vida da maioria das pessoas que participarem das conferências em Londres e Manchester mudará. Eles passarão a compreender diferentes dimensões e diferentes entendimentos. A sessão dos 65 será realizada na cidade de Pequim, na China, em dezembro deste ano. Esses 65 serão treinados para se tornarem o primeiro ciclo dos passageiros do universo. Sem dúvida, teremos muitos cidadãos chineses participando dos 65, já que estamos centralizados em Pequim. Em seguida, começaremos a transmutação ou o período de transição. E se der tudo certo, em dezembro teremos as duas primeiras pessoas do espaço voando para a Lua. Trata-se de um casal de russo e alemão. Depois passaremos para a próxima etapa com o resto. O casal russo e alemão estará presente em todas as reuniões dos 25, dos 200 e dos 65. Isso é para que eles passem pela transição e compreensão para que estejam prontos para serem as primeiras pessoas a transmutar. Com o tempo aumentaremos a dimensão do plasma, talvez até o tamanho do universo. Isso leva anos, pois ele precisa de tempo para crescer, se conectar e entrar. Nesse processo, a alma da criança de Mitra estará dentro dele, para criar assim uma nova fonte e uma nova raça. Ela está nos testes desde o início. Traremos uma nova dimensão e, dentro de nós, a nova expansão na ciência do espaço e da tecnologia. De certa forma, a força financeira é irrelevante, pois é apenas criada pelo homem, e a fraqueza da saúde do homem também é irrelevante, porque está ligada apenas à fisicalidade do homem. As almas não ficam doentes, mas temos diferentes forças de almas. E nesse processo, iremos para o próximo passo. Para aqueles que participarão da conferência em Pequim, quantos estarão falando chinês fluentemente sem nunca terem sabido chinês? Será interessante ver como de novembro até o final de dezembro, o processo de paz mudará e as políticas governamentais em todo o planeta mudarão. Por meio da expansão dos campos, alcançaremos a alma dos líderes mundiais. O mundo tem ansiado por isso e por trazer todos à igualdade. Veremos esse processo acontecer. Será interessante ver como a alma se desenvolverá e fará de todos nós uma alma, como um denominador comum. É como quando você olha para um átomo de uma pedra, uma posição não é diferente da outra, são todas iguais. Assim será a alma da criação. E então veremos o próximo passo. Então veremos como essa força se manifestará. Com a assinatura do acordo com o governo chinês, não tenho nenhuma limitação financeira para o desenvolvimento da tecnologia. Podemos provar e demonstrar que temos financiamento de até trilhões. As restrições do jogo financeiro acabaram para nós. Agora nosso trabalho é apenas desenvolver tecnologia após tecnologia e trazer prosperidade para a nação da China e para o resto da humanidade. Isso será comandado pela liderança chinesa. Nós ainda temos uma palavra a dizer sobre como e onde, e eles têm uma palavra a dizer sobre a velocidade em que isso ocorrerá. Não se esqueça de que com a nova tecnologia podemos alcançar a alma de todos nós e levá-la para dar o próximo passo. É como expandir uma esfera. Podemos aprender novos idiomas e mudar isso para que não haja crime. Isso significa que não haverá prisões nem tribunais, porque nenhum de nós cometerá um crime. O tráfico de drogas acabará, porque não haverá viciados. Será o fim do abuso infantil, porque todos se tornarão equilibrados através da transferência de energia da alma e da alma da fisicalidade na dimensão da fisicalidade. Testamos isso durante a sessão de elevação da alma dos abusadores de crianças, e a equipe da Fundação Cash viu como, em um ponto dos gráficos, todas as três linhas se fundiram em uma única linha reta. Isso significa que as linhas da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade se tornaram uma só. Então eu disse a nossos colegas, conseguimos a elevação dos abusadores. Um dia divulgaremos esses gráficos e dados e vocês verão por si mesmos. É por isso que não precisamos fazer uma enquete no final da sessão, porque sabíamos que tínhamos conseguido isso na dimensão da alma. As sessões de julho ainda estão abertas, caso alguns de vocês queiram participar. Alguns de vocês experimentaram uma nova dimensão da vida. Vocês ainda podem se juntar a nós e ajudar a promover essa mudança. Muitos de vocês que participaram da conferência em Manchester mudarão. Muitos de vocês mudarão nos próximos tempos para se prepararem para o processo de se tornar um homem do universo. O conhecimento que vocês adquirem é através das almas e não das escolas. É por isso que viemos à Terra, para trazer a mudança. Em nossos testes com os militares chineses e funcionários do governo, vimos um avanço no desenvolvimento total do campo que podia ser visto. Agora podemos explicar isso para que outros entendam e não se torne exclusividade de poucos. Trouxemos o conhecimento do homem para ser capaz de entender o conhecimento do universo. Fizemos isso expandindo a esfera do campo magnético do plasma dos sistemas. Então, quem estiver dentro desse plasma terá acesso a todo o conhecimento que ele carrega. Será interessante ver como a vida dos buscadores de conhecimento mudará na dimensão da fisicalidade depois de participarem das sessões em Manchester, Londres e Pequim. Haverá uma mudança em seu entendimento e então veremos o próximo passo. Em 2024, introduziremos uma nova tecnologia espacial que é desconhecida pelo homem. Iniciei esse processo há algumas semanas falando sobre o ciclo da vida e as suposições e mal entendidos que temos sobre a vida deste planeta. Expliquei que este planeta não pode ter apenas 13 bilhões de anos, é tudo um engano isso. Em seguida, pedi que vocês determinassem a vida do universo com base na ciência do plasma. Eu recebi um link de alguém que disse que a vida desse planeta na verdade é mais de 26 bilhões de anos, o dobro do que pensávamos antes. Mas à medida que nosso conhecimento se expande, entenderemos que a vida deste universo é de milhares de bilhões de anos. Mas isso é o que o homem chama de bilhões de anos. Na vida do universo, é um segundo. Ele acabou de ser criado. Não há tempo e espaço no universo. Nos próximos tempos, à medida que progredirmos na ciência, todos aprenderemos novas linguagens de tecnologia. O mais incrível é que os jovens entenderão melhor do que os mais velhos, porque os mais velhos já foram enraizados com as informações erradas. E então traremos tudo à tona para ser totalmente compreendido. Estejam prontos para a mudança que está chegando nos próximos meses. Ensinamos de maneira aberta, sem fórmulas. Você precisa entender como mudar o sistema dentro de você, que é a sua alma. Como você quer criar esse vínculo e controlar a força desse vínculo? Você precisa aprender como criar uma alma a partir de toda a raça do Criador. Esse é o objetivo final. Com o tempo, o homem e a comunidade universal entenderão. Com o tempo, vocês compreenderão a ciência da criação, que é muito diferente da ciência do homem que ele inventou para si mesmo para compreender o estado material de sua vida. Agora entendemos o poder do plasma, ou o que chamamos de movimento do campo magnético da criação. O momento mais belo para a raça humana chegou. E a beleza disso é que estamos todos nisso, e ao trabalharmos juntos para isso, a mudança virá. Nos próximos meses, à medida que a tecnologia se desenvolver, veremos o silenciamento das armas. O governo chinês vai impor a paz em troca da tecnologia. Com esse processo, veremos a mudança na política de armas americana, pois as armas nucleares dos Estados Unidos se tornarão inúteis. Então nos sentaremos juntos e conversaremos como uma nação, o que podemos fazer juntos, uns pelos outros, e não uns contra os outros. Entregaremos muita tecnologia nas mãos do governo chinês através do acordo de paz, mas de uma forma que não transformará o governo chinês em uma nova superpotência, pois será um poder inclusivo para toda a humanidade. Confio na liderança chinesa e, com essa confiança, vimos oficiais atuando através de uma conduta correta durante os últimos meses e concordamos em passar para a próxima etapa. Abrirei um fluxo de novos conhecimentos como um oceano para a liderança chinesa e eles poderão escolher por si mesmos qual parte desse oceano poderão usar para acelerar o processo de pacificação da humanidade e para que não haja fome. Nosso militar chinês estava do lado de fora do prédio observando a expansão do plasma e podia ver coisas voando do lado de fora e não apenas na sala. Mostramos a expansão do plasma e isso será gradual em todo o planeta e depois além. Desenvolvo tecnologias para a paz e compartilho conhecimento para criar condições de paz. Em vez de colocar mais armas nas ruas, como no Ocidente, o governo chinês cria condições para que ninguém possa cometer um crime, ou dificulta muitas coisas para que você nem pense em fazer isso. E essa é a maneira de fazer isso. Criaremos tanto conhecimento que ninguém passará fome. Assim, ninguém precisará cometer um crime para alimentar a si mesmo e a seus filhos. Encontramos a posição com a China para fazer isso. O Centro de Conhecimento de Plasma será sediado na China. Gradualmente, nos próximos meses, laboratórios e estruturas serão montadas na China para que os buscadores de conhecimento possam vir e trabalhar conosco lá. Como buscadores de conhecimento, vocês se tornarão os professores, pois compreenderam o conhecimento e agora é hora de ensinar. Convidamos muitos de vocês a se juntarem ao Centro de Pesquisa da Fundação Cash na China e, depois de aprenderem o conhecimento, vocês voltarão para seus países e divulgarão o conhecimento. À medida que desenvolvemos rapidamente as novas tecnologias, a liderança chinesa e a liderança da administração da Fundação Cash trabalharão de mãos dadas para trazer tudo isso à tona. Vamos nos certificar de que seja compartilhada igualmente e que ninguém a use contra os outros. Agradeço à equipe chinesa da Fundação, especialmente ao Wanlin, Chenlin, Chaowao e Zhao Jin, e a muitos outros que os apoiaram, e aos oficiais chineses que passaram todos os dias conosco nos últimos 7 anos, dia após dia, certificando-se de que a estrutura fosse montada. A tecnologia da Fundação Cash e a Fundação Cash China tornaram-se parte dos programas 14 e 15 do governo chinês. Isso significa que nos tornamos parte da estrutura nacional de desenvolvimento de ciência e tecnologia para a nação. Buscadores de conhecimento de fora da China verão a mudança, pois fazemos parte do programa nacional de uma das nações mais poderosas do mundo e é uma nação pacífica. Agradeço às nossas equipes, especialmente a equipe austríaca, a equipe americana e a equipe do Irã, que literalmente nos apoiaram e sofreram muito nos últimos meses enquanto nos concentrávamos para concluir nosso trabalho com os chineses. Mas uma observação que tenho que fazer é que voltei para casa e entreguei o que prometi. Esse é o fim da parte 1 desse síntese rápido do workshop número 495. Quando todos os produtos estiverem esgotados, não haverá mais produtos para venda. A maioria desses produtos nunca serão repetidos na nossa operação chinesa. Nossos parceiros veem a estrutura de varejo e a comercialização de uma maneira diferente da que costumávamos ver. Você pode levar o que estiver lá por valor sentimental ou para uso, mas esta é a última vez que a Fundação Cash, como organização independente, produzirá materiais. Pergunta para o Sr. Cash: quando os geradores de gás elétrico serão entregues? Sr. Cash responde: esperamos que neste trimestre ou no próximo, como combinamos. Estamos tentando ver se podemos fazer isso através da China, que terá uma produção rápida e não vemos nenhum problema com isso. Tivemos que interromper muitas coisas para transferir nossa operação para a China. Estamos totalmente cientes do que está acontecendo. Estamos montando as novas fábricas na China Central. O bom é que agora não precisamos nos preocupar com essas coisas. Estará nas mãos dos oficiais organizar e realizar isso. Como as unidades domésticas, elas precisam passar por uma certificação. As unidades do Irã não atendiam os padrões europeus e nossa equipe austríaca teve que trabalhar bastante nisso. As unidades da cabeça estão passando pelo mesmo processo. Pergunta ao Sr. Cash: essa pergunta é de ensinamentos recentes. A água é um belo gás ou um belo gás líquido? O oxigênio é um dos principais agentes da vida e é o denominador comum entre a parte líquida deste planeta, que é a água e a estrutura do corpo, que é o aminoácido. E é por isso que o aminoácido se forma no topo de nossas caixas de gás. Sr. Cash responde. Dentro do oxigênio, há uma propriedade que faz com que ele se comporte como um ponto gravitacional de um líquido e de um gás juntos. Os campos gravitacionais deste planeta estão conectados ao ferro, que tem um denominador comum com o oxigênio. Quando você fala sobre o oxigênio e o hidrogênio isoladamente, eles são gases. Mas quando você mistura os dois com o H2O, você tem que considerar os campos de inércia e os campos gravitacionais e magnéticos da Terra. Então, a nova combinação pode existir em ambas as dimensões, como matéria ou energia. A forma como ele se manifesta dependerá da força do campo. Isso significa que se a força do campo estiver no nível da matéria, o gás se tornará um líquido, o que conhecemos como água. Mas se você o levar ao nível de energia do plasma, ele se comportará como gás. Se for nível de plasma, será que ele quis dizer gás aqui? Sr. Cash continua. É por isso que podemos ferver H2O, vaporizar e evaporá-lo, e podemos separá-lo. Você deveria ter entendido isso quando criou o CH3, onde você mistura o CO2 com o CH3. O carbono permanece em uma condição gasosa de estado de matéria de um gás, e o hidrogênio e o oxigênio permanecem no nível de energia de um gás, que é diferente da combinação do estado da matéria. Um adendo aqui, ainda não está claro o que ele quer dizer. No estado da matéria, os gases do H2O se tornam um líquido ou água. Quando você aquece o H2O, adiciona energia e ele parece se tornar um gás. Parece que ele está dizendo que o gás é um nível de plasma. Então, será que isso seria um gás? Lembrando que gás significa gás em um estado nano. E no estado gasoso, as moléculas estão sozinhas. Não tenho certeza de quando um gás se torna um gás, de fato. Sr. Cash continua. Em breve realizaremos testes na China para mostrar novas características dos gás que são desconhecidas pelo mundo atual do conhecimento e da ciência. Com isso, mostraremos como os antigos sistemas de detecção e confirmação não funcionam com a energia do plasma. E isso estabelecerá uma pedra angular para o desenvolvimento de novos equipamentos de detecção de plasmas. Os testes serão realizados pelos laboratórios chineses para a Fundação Cash, que separarão completamente a tecnologia da Fundação Cash da física atual do estado da matéria. Fizemos esses testes há alguns anos na Bélgica, mas mantivemos bem silenciosos sobre eles. Era um desenvolvimento exclusivo da Fundação Cash. Agora que fazemos parte do trabalho do governo chinês, os cientistas chineses precisam entender isso, para que haja colaboração entre as duas ciências da matéria e do plasma. Nesse processo, por exemplo, podemos mostrar que as características do hidrogênio e do oxigênio são gases quando separados, mas com a combinação dos dois, eles se tornam um plasma, e que isso acontece dentro do campo magnético natural do planeta. Isso trará avanços no conhecimento, pois poderemos mostrar a separação das duas ciências. Portanto, sim, ambos são gases, e a combinação dos dois gases cria um líquido que depende da inércia dos campos gravitacionais e magnéticos da Terra. No estado de matéria, a gravidade vem do ferro, mas no estado líquido e gasoso, a gravidade vem do oxigênio. Embora os dois possam coexistir, como um em relação ao outro, porque parte do gás e parte do estado de plasma do gás se converte no estado de matéria enquanto ainda está no estado de plasma. Portanto, ele se mostra como matéria, como um gás, mas na verdade está em um estado de plasma. Um adendo aqui, o que eu entendo disso é que ele é um gás e um gás ao mesmo tempo, porque parte do gás se converte em um gás enquanto continua sendo um gás, ou no estado de plasma. Sr. Cash continua, com nossos novos recursos e novos centros de pesquisa, poderemos resolver muitas dessas questões e abrir novas dimensões na ciência. É por isso que antes, quando fazíamos experimentos e víamos coisas estranhas, não conseguíamos entendê-las. Isso se deve ao fato de sempre considerarmos que as coisas estavam apenas no estado da matéria e não também no estado do plasma. Talvez muito em breve possamos abrir essa nova ciência e tecnologia com a permissão das autoridades do governo chinês para que esse conhecimento possa ser divulgado ao público. Então todos vocês entenderão. Por exemplo, se vocês entenderem esse ponto, poderemos mudar o material de uma ogiva nuclear para um estado gasoso e então ele não terá efeito. Podemos fazer isso enquanto ele ainda estiver dentro da ogiva. Podemos transformá-lo em um plasma de si mesmo que libera e converte. É da mesma forma que transmutamos você daqui para lá. Então os americanos podem lançar suas ogivas, mas dentro delas não há nada além de um gás. O foguete ainda voará, mas será inofensivo. Essa é a beleza de entender a nova tecnologia. Será como atirar sem bala na arma. Trata-se de entender a transição entre os estados da matéria e do gás. E isso é o que acontece com a água, mas estamos tão acostumados que nos esquecemos. Ou será que nunca entendemos a realidade de como dois gases formam um líquido? O fato é que eles ainda estão no estado de plasma e é por isso que 95% da massa do nosso corpo é um plasma de água e não um estado de matéria-água. A ciência diz 95% do peso do nosso corpo é água, mas na verdade é um plasma de água, porque dentro da pele do homem há uma condição atmosférica diferente. Em resumo, o que o Sr. Cash ensinou aqui foi que, é claro, sabemos que o H2O dentro do nosso corpo, ou água, está no estado de gás. Mas o H2O no estado gasoso é tanto um estado de matéria quanto de plasma ao mesmo tempo. E é por isso que os cientistas têm resultados estranhos quando fazem experimentos, porque eles não conhecem o estado de plasma. Mas ainda não sabemos qual é a fronteira entre o estado de matéria gasosa e o estado de plasma. Será que um gás é mais do que apenas uma entidade única ou também precisa ter uma certa qualidade energética? Continuando, pergunta para o Sr. Cash. Quando a humanidade começar a usar a tecnologia do plasma e as energias do planeta mudarem, isso ajudará as tecnologias do programa espacial secreto a desenvolverem suas coisas, como naves de contra-gravidade, energias de ponto zero, tecnologias de Mad-Bad, etc.? Como isso afetará o desenvolvimento das tecnologias existentes? Sr. Cash responde. Acho que os governos nunca vão parar com esses programas secretos, porque isso faz com que os líderes se sintam como alguém especial. Isso é para os governos e não para a Fundação Cash lidar com isso. Mas se interrompermos a pesquisa e o desenvolvimento só porque surgiu uma nova tecnologia, teremos um retrocesso em nosso desenvolvimento. A inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias são essenciais para a raça humana. No momento em que paramos, porque achamos que encontramos a solução final, esse é o momento em que paramos de amadurecer. Os governos não deixarão de desenvolver e explorar os limites do conhecimento da humanidade, mas acho que com a nova tecnologia que está surgindo, essas tecnologias secretas mudarão drasticamente, porque agora haverá uma necessidade maior de encontrar mais conhecimento. Então os programas secretos se tornarão muito mais profundos e maiores. Quando nos considerarmos como uma raça, não haverá mais programas secretos. Mas enquanto ainda tivermos orgulho da cor da nossa pele, do idioma ou do formato do nosso corpo, continuaremos divididos como humanidade e continuaremos a criar essa bagunça. O Sr. Cash teve uma experiência muito estranha ontem quando passava por um playground para crianças. Ele ouviu uma menina loira de aproximadamente 5 anos dizer a outra criança: "Você não vê que minha pele é branca? Eu não sou uma de vocês." E o Sr. Cash pensou: "Meu Deus, essa criança tem enraizado em seu cérebro que ela é superior às outras porque tem a pele branca." Foi muito triste ouvir isso em uma idade tão jovem. Quando a cor da pele não importar, todos nos tornaremos iguais e até lá ainda sofreremos muito. Bom, nossa parte do workshop foi exibindo um vídeo do novo centro de bem-estar com as unidades de aprimoramento e o Sr. Cash fez alguns comentários sobre isso. Este é o primeiro servidor do novo Centro de Bem-Estar Espacial no mundo. Ele foi concluído ontem. Nos próximos meses, veremos esses servidores no Arizona, Uruguai, China e Teerã. Um centro de serviço pode servir dezenas de milhares de pessoas doentes 24 horas por dia, independentemente de nacionalidade, cor ou raça. A mesma máquina é usada para um homem na China, ou uma mulher no Brasil, ou alguém em Teerã ou na África. Esses sistemas estão em funcionamento e já estão nas mãos dos médicos chineses. Esta é a primeira vez que mostramos esses sistemas. Eles são o futuro da tecnologia espacial no bem-estar. Esses sistemas podem alcançar o homem na parte mais profunda do universo. Dentro desses sistemas, podemos transmutar e transportar a alma e a fisicalidade. E eles podem alcançar todas as condições de bem-estar para o corpo do homem. E são operados por médicos. Isso faz parte do programa espacial e não da Fundação Cash. Essas máquinas estão em funcionamento há 12 meses e alguns de vocês já se sentaram nelas quando vieram a Lins. Esse é o futuro do bem-estar, alimentando e tornando o homem pacífico. Nos próximos meses, centenas dessas unidades serão instaladas nesse centro. Poderemos alcançar mais ou menos qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Os médicos monitorarão tudo remotamente. Muitos de vocês estão usando esses sistemas agora com nossos médicos. Agora vocês podem ver a tecnologia que está ajudando vocês. Esses são mais ou menos os hospitais de amanhã, mas eles não terão pacientes dentro deles. Pergunta para o Sr. Cash. Podemos desenvolver motores geradores com base na energia do plasma grave, assim como os motores geradores elétricos no estado da matéria? Sr. Cash responde sim, mas eles são mais potentes se você souber como usá-los. Mas é preciso entender como. Pergunta para o Sr. Cash. Há um parágrafo no ensinamento de 14 dias do Blueprint da Paz que diz que quando a fisicalidade atinge um ponto de equilíbrio dos campos de si mesma, a essência de nossa criação é liberada para levar a uma criação maior, e não apenas a nossa existência limitada à nossa fisicalidade. O que significa quando a fisicalidade atinge o equilíbrio do seu próprio campo? E quais são os sintomas se a fisicalidade não estiver em equilíbrio? Qual é a razão para causar esse desequilíbrio? E como alcançar o equilíbrio da fisicalidade em seu próprio campo? Sr. Cash responde. Quando você atinge o equilíbrio, não há doença. Quando o equilíbrio entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e fisicalidade é mais ou menos alcançado, é isso que significa ir para o paraíso. Esse é o objetivo final e a posição final. Com o tempo, isso trará a vida eterna em todas as três dimensões. Isso faz parte do trabalho de compreensão do princípio da vida. Mas então você precisa dar um passo adiante para entender a totalidade das interações do campo. O mais forte alimenta o mais fraco para que ele se torne igual a si mesmo. Na vida humana, esse equilíbrio está sempre sendo bloqueado pelas emoções. Elas agem como um curto-circuito no trabalho da criação da fisicalidade. Com o novo entendimento e os sistemas que acabamos de ver, estamos tentando chegar a um ponto em que a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade não se vejam como diferentes. Quando a emoção for a mesma em todas essas três dimensões, elas não serão diferentes. Isso é o que está faltando no campo magnético da Terra. Talvez eu explique isso de uma maneira diferente hoje. Uma pequena inclinação na posição de rotação da Terra cria as mudanças sazonais e diárias. Apesar disso, o planeta é o mesmo e sua beleza também, mas ainda assim ele passa por emoções diferentes no inverno em comparação com o verão e tem o vento e tudo mais. Isso ocorre porque a inclinação lhe dá uma posição ligeiramente diferente. É a mesma situação quando uma das três entidades da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade está ligeiramente fora de posição. Isso também cria diversidade em forças de campo, em que parte dessa diversidade significa matar aqui, porque não está em harmonia com as outras duas. Assim como as estações do planeta, a inclinação cria emoções diferentes, como matar e outras características. Esse pequeno desvio na emoção da fisicalidade do homem que vem dos campos errados fornecidos pela Terra criou essa inclinação. Agora estamos tentando corrigir isso, para que não crie emoções erradas. E esse é o trabalho da nova ciência e tecnologia. Não demora muito para consertar a pequena inclinação e colocá-la de volta de modo a criar emoções diferentes. Então, todas as três, alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade, tornam-se como em uma linha só, e então tu não cometerás um crime. Isso é tudo. Porque as emoções da fisicalidade são campos gravitacionais e magnéticos baseados em plasma. É por isso que podemos corrigir isso com a nova tecnologia. Vamos nos dar conta de mais coisas sobre isso mais para frente. O Sr. Cash aqui agradece pessoalmente a Wan Lin por tudo que ela fez pela Fundação Cash nos últimos 7 anos, trabalhando incansavelmente para que chegássemos a um acordo com o governo chinês. Isso foi alcançado nos últimos 2 meses. Mas tenho certeza de que nosso trabalho está apenas começando e o trabalho até agora foi apenas uma amostra do que está por vir. Muito obrigado por tudo que você e suas equipes fazem. Pergunta para o Sr. Cash. Trata-se do recente falecimento do Dr. Barapur, um médico muito assíduo da Fundação Cash Iran. Como sabemos que nossa alma é eterna, a alma dele continuará a trabalhar em prol dos objetivos da Fundação Cash em perfeita harmonia com o universo? Sr. Cash responde. O trabalho nunca para. Ele era um homem lindo e caminhou mais através de sua alma do que de sua fisicalidade. Seu trabalho tinha uma dimensão da fisicalidade, mas ele serviu através de sua alma. Tudo o que ele fez foi dedicado a servir à humanidade e isso nunca vai parar. Isso nunca vai parar. Seu trabalho nunca vai parar. Muitos de vocês, especialmente da equipe iraniana, sabem como ele trabalhava. Ele até quase perdeu sua cirurgia durante o corona porque estava ajudando outras pessoas através da Fundação Cash. E isso era mais importante do que manter a sua cirurgia. Ele costumava ir para o trabalho por volta das 2 horas da manhã, quando os outros estavam dormindo, e seus pacientes costumavam vir até ele naquele horário, porque durante o dia ele era necessário em outro lugar. Era assim que ele era. Muitas vezes os buscadores de conhecimento procuravam às 3 horas da manhã para obter ajuda com o trabalho odontológico. Como ele era um homem tão perfeito, seus pacientes aceitavam ir até ele no meio da noite. Ele serviu e ainda está servindo com sua alma. Perdemos um dos homens mais bonitos da Fundação Cash, mas apenas na dimensão da fisicalidade. Abençoada seja sua alma. Pergunta para o Sr. Cash. Aprendemos que para que a alma do homem se expanda e envolva a alma da fisicalidade e a fisicalidade, os campos magnéticos da alma da fisicalidade precisam se enfraquecer. Portanto, durante a transmutação, para que a fisicalidade se manifeste no ponto de chegada, a alma do homem precisaria enfraquecer a força de seu campo para permitir que a alma da fisicalidade fosse para fora? Sr. Cash responde. Talvez haja um mal-entendido que precisa ser esclarecido e melhor definido para que possamos entender. Você não enfraquece a alma. Em vez disso, você a transfere para outra posição. É muito parecido com como funcionam os ácidos e a alcalinidade. Você não enfraquece o plasma da alma, sua força permanece a mesma. Não importa se a alma da fisicalidade está dentro do corpo ou fora. É a transformação de um para o outro, da alma do homem para a alma da fisicalidade. É como quando você puxa uma pele de ovelha do avesso e a usa assim. Os buscadores de conhecimento precisam entender que você não enfraquece as almas. Em vez disso, você reduz a força do magnético, enquanto você aumenta a força do gravitacional. Mas é o mesmo campo. É muito parecido com o que ensinamos sobre onde o campo magnético da Terra se transforma no campo gravitacional. Esse é um dos pontos que a ciência nunca conseguiu entender. Na verdade, é o mesmo campo. O magnético não se transforma em gravitacional, ele apenas muda de direção e então assim damos a ele o nome do outro. É relativo ao local onde você está e à direção da rotação da Terra. Os campos atravessam a Terra. É isso que temos que entender. Não se trata de um enfraquecimento da força do campo, mas de uma mudança na direção do fluxo. E essa mudança de posição faz com que você receba em vez de dar. Mas, na verdade, na dimensão do que você está recebendo, você está, na verdade, dando mais. Pergunta para o Sr. Cash. Depois de transformar energia em matéria, essa matéria pode ser transformada novamente em energia pelo mesmo processo? Sr. Cash responde, é claro, é claro. Essa é a magia da criação quando você trabalha com os campos. O tabu da ciência foi quebrado. Mudamos nosso entendimento para o entendimento da interação dos campos. Isso é exatamente o que eu estava falando. Se você mudar a força do campo gravitacional do centro do plasma, então você se manifestará como um campo e então para uma matéria. É uma transmutação instantânea. Se você se tornasse a energia de um cobre e vivesse sua vida através do cobre, então a forma como o cobre se manifesta seria normal para você. Um dia, o homem será capaz de produzir um sistema que possa medir a velocidade dos campos em transição. Certamente veremos uma luz, mas veremos a luz 2 vezes, primeiro na força dos campos do plasma e segundo na força do tempo de transição do estado da matéria. O truque é como mudar para o estado real da matéria para observar o estado da matéria. Esse truque é a inércia. Mais cedo ou mais tarde, os cientistas terão que entender a inércia em sua verdadeira essência. Nosso corpo faz isso automaticamente, porque permanece no estado de gás e não muda para o estado de matéria. Quando morremos, a única coisa que resta é a estrutura óssea, que está no estado de matéria. Mas o osso dentro está, na verdade, no estado de gans e está entre o líquido da linfa e o tecido muscular. Ele se comporta como matéria dentro da estrutura do corpo do homem. Há uma fina camada sobre o osso que chamamos de pele do osso, e essa pele é suficiente para criar uma barreira e uma condição atmosférica diferente para o osso. É isso que permite que o estado da matéria dos ossos viva dentro do estado de gans do corpo. O corpo do homem é estruturado de forma que ele tenha o estado da matéria dentro do estado de gans. Consideramos nosso corpo físico como uma fisicalidade, mas na verdade ele é um gans, ou um estado de energia. É importante entender a terminologia aqui. O corpo está no estado de gans, que também é um estado de plasma. A alma engloba uma vida física, que é o osso. O osso é físico e tangível. Quando dizemos a você expanda sua alma para envolver a fisicalidade, na verdade sua alma já está envolvendo a fisicalidade de seus ossos. Quando você toca um tecido do corpo, ele é macio, é inexistente. Um adendo aqui, será que ele quer dizer que não é fixo e sólido como a matéria? Continuando, você apenas empurra alguns plasmas para o lado, o que chamamos de pele, ou alguns músculos, ou qualquer outra coisa. Mas quando você empurra o osso, ele é sólido. Ele está no estado de matéria dentro da estrutura de um plasma. Portanto, sabemos que esse estado existe, mas negamos isso. Portanto, quando imaginamos a alma se expandindo sobre a fisicalidade, de certa forma, ela já está fazendo isso. Mas qual é a sensação disso? Podemos sentir que os gans do corpo são mais energéticos do que os ossos dentro dele? Alguns especialistas, especialmente na China, usaram a ideia de expandir a alma sobre a fisicalidade para impedir o surgimento de novas tecnologias. Quando você explica o conhecimento para eles, eles negam tudo. Já sabemos sobre a expansão do plasma da alma do homem para cobrir a fisicalidade do homem, porque os nossos tecidos musculares estão no estado de plasma e envolvem a fisicalidade dos nossos ossos. Então, do que estamos com medo? Quando você quebra um osso, você acaba rompendo o seu escudo ou a pele do osso. Ele tenta se tornar parte do estado plasmático, mas não consegue fazer isso. Quando o osso está dentro do corpo, ele tem uma pele ao seu redor que lhe permite criar seu próprio ambiente, que é um estado de matéria. Portanto, já sabemos que o estado de matéria dos ossos pode existir dentro do estado de plasma do corpo. Então, quando expandimos o estado de plasma da alma do homem, ela também envolverá a fisicalidade do homem. Então, do que estamos com medo? Há anos isso me intriga. Por que a humanidade tem sofrido tantos abusos por sua falta de conhecimento e compreensão? Pergunta para o Sr. Cash. A Holanda transformou o nitrogênio em inimigo do meio ambiente e está usando esse argumento para reduzir drasticamente o número de cabeças de gado no país. As licenças de construção não estão sendo concedidas e assim por diante também por conta disso. Qual poderia ser uma visão mais esclarecedora do nitrogênio, já que ele é um dos blocos de construção do universo? Sr. Cash responde. Aqui nessa parte, o Sr. Cash antes pede para o Rick que leia o Wikipedia que diz sobre o nitrogênio. O Sr. Cash diz que é muito estranho quando você lê o que está escrito, especialmente sobre de onde eles acham que o nitrogênio vem. É absolutamente hilário o que eles escreveram no Wikipedia, que ensina nossos filhos sobre ciência. É engraçado o que eles dizem sobre como o nitrogênio é criado e qual é a sua fonte. Bom, sobre nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico com o símbolo N e número atômico 7. O nitrogênio é um não metal e o membro mais leve do grupo 15 da tabela periódica, geralmente chamado de pnictogênicos. É um elemento comum no universo, estimado em sétimo lugar em abundância total na Via Láctea e no Sistema Solar. Na temperatura e pressão padrão, dois átomos do elemento se unem para formar o N2, um gás diatômico, incolor e inodoro. O N2 forma cerca de 78% da atmosfera da Terra, que é o nitrogênio, o que torna o elemento não combinado mais abundante no ar. Devido à volatilidade dos compostos de nitrogênio, o nitrogênio é relativamente raro nas partes sólidas da Terra. Aqui o Sr. Cash interrompe e diz, lembre-se do que eles disseram aqui, que ele é relativamente raro na parte sólida da Terra. Aqui um adendo, eu acho que o Sr. Cash estava apontando aqui para as contradições dos cientistas. Porque primeiro eles dizem que não existe na parte sólida da Terra o nitrogênio. E depois eles dizem que o nitrogênio é capturado dentro das camadas da Terra e liberado gradualmente. E é por isso que temos tanto nitrogênio na atmosfera. Sr. Cash continua e diz: o que é importante aqui é que em todo o conhecimento da física atual, o homem ignora a realidade da criação. Porque nenhum cientista jamais considera a interação dos campos magnéticos e gravitacionais ou a velocidade da rotação da Terra, nem as interações com os campos do plasma do Sistema Solar. Eles não consideram que os campos têm algo a ver com a produção e a criação de matérias na Terra. E é nesse ponto que a maior parte do mundo da ciência é abusada e roubada por outros cientistas, porque eles não têm a menor ideia de como a matéria é feita. O mundo da ciência aceita que quando você gira um campo magnético contra um estado da matéria, como um cobre, por exemplo, ele cria corrente e energia que obtemos por meio de turbinas. Então a próxima pergunta deveria ser: o que acontece quando dois campos magnéticos como o da Terra e o do Sol interagem? Mas eles simplesmente dizem: nada acontece, nada é criado. Eles não querem aceitar a conversão dessas energias de campo magnético em estado de matéria. Os livros de ciência atuais dizem que a fonte de nitrogênio vem do centro da Terra. Isso acontece porque nossos cientistas nunca consideraram que, na verdade, o nitrogênio que vemos na Terra vem da atmosfera superior e é produzido pela interação dos campos do Sol e da Terra. Essa é a essência de como o universo é criado. Depende do local, da posição e da interação dos campos, que determinam quais materiais serão produzidos juntamente com a inércia e o campo gravitacional que puxa do planeta. É a inércia que converte a energia em estado de matéria. Esse é um dos maiores dilemas e conflitos no momento entre os estamentos da Fundação Cash e o mundo da ciência. Os dogmas atuais que estão sendo ensinados nas escolas não permitem a compreensão da criação. Os gases vêm do material interno que o está encapsulando, ou foram encapsulados há bilhões de anos. Estamos negando a verdade sobre a interação dos campos para criar plasma e energia, que então, por meio da interação da inércia, leva assim à criação do estado da matéria e à confirmação dos novos materiais. Isso é negado porque não está escrito nos livros, portanto não podemos aceitar isso. Como disse um dos líderes chineses em uma reunião: então, escreveremos os novos livros e deixaremos que eles aprendam conosco. Agora, com a tecnologia Cash, reescreveremos os livros. Há muitas coisas no estado da matéria que não se encaixam no estado do plasma. O estado da matéria está algemado à fisicalidade, enquanto o estado do plasma tem a liberdade do universo. Você não pode usar o estado da matéria para explicar o estado do plasma. Como você pode explicar o que é liberdade se você se algemou a uma parede? O muro da ignorância foi criado por cientistas ignorantes que nunca entenderam a verdade sobre a criação. É muito difícil quebrar esse muro com a nova tecnologia e entendimento do mundo da criação, porque internamente tendemos a aceitar o passado como verdadeiro, e agora, se formos contra ele, estaremos contra nós mesmos. Porque então temos que aceitar o quanto fomos estúpidos ao acreditar em tudo aquilo. Nessa parte do workshop, o Rick mencionou um artigo da NASA que acha que o nitrogênio veio dos planetas internos e que o nitrogênio é volátil. Aqui o Sr. Cash responde e fala: o nitrogênio não é volátil. Temos que educar o nosso pessoal. Estou totalmente ciente da situação do nitrogênio, especialmente na Holanda. O governo holandês está usando esse nitrogênio como uma ferramenta para fechar muitas fazendas. Mas, na verdade, se eles fossem sábios, fariam o contrário e expandiriam o trabalho dos agricultores. Os políticos analfabetos aceitaram as informações falsas porque eles têm um ganho pessoal com isso. A tecnologia GANS fornece energia às plantas sem fertilizá-las. Se os cientistas entendessem como fazemos isso, eles iriam querer ter cada gota de nitrogênio que pudessem obter e colocariam mais vacas em seus campos para produzir mais nitrogênio. Mas nossos cientistas estão mal informados e são pagos por lobistas. E os lobistas são pagos por outros para fazer alguma coisa. Se um dia os políticos da Holanda abrirem os olhos para a verdade, eles perceberão como estão prejudicando sua própria nação. Mas, infelizmente, essa política está sendo alimentada por aqueles que se beneficiam dela. Pergunta para o Sr. Cash: Como as almas se acomodam umas às outras, elas absorvem e liberam campos porque algumas almas são mais fortes do que outras? Poderia ser a diluição do plasma, isso? Sr. Cash responde, é acomodação. Nós acomodamos, não há diluição. Nós permitimos e acomodamos para que isso aconteça. Quando quero medir a integridade de uma nação, geralmente observo os índices de criminalidade e a quantidade de violência doméstica. É incrível o que se aprende. Por exemplo, observe a violência doméstica em um país como o Japão. Na violência doméstica sempre há emoção envolvida. Descubra a estrutura principal da violência doméstica e como ela é construída. Isso lhe dirá como criar sistemas que se ajustem ao modo de vida, ao pensamento e à estrutura emocional e social dos japoneses. Estrutura social significa aceitação da emoção. Social e emocionalmente, os holandeses aceitaram a erva, a maconha, em público. Quando você anda pelas ruas de Amsterdã, você fica chapado pela fumaça secundária. O mesmo acontece com a violência. Quando você analisa a violência doméstica de uma nação, você consegue entender a estrutura da emoção dessa nação. Então você saberá como reestruturar seu sistema para ajustar e elevar as pessoas para que elas abandonem esse comportamento. É assim que a emoção dita a fisicalidade e a energia dentro dela. Quando a violência doméstica é aceita a ponto de se tornar um esporte nacional, isso mostra fraqueza. Quando um homem chega ao ponto de ter que tocar física, emocional ou psicologicamente outra pessoa para alimentá-la, então a emoção já está perdida. Ele parte para a violência, o que significa que ele afirma seu poder para conseguir o que quer a qualquer custo, e eles acreditam que estão sempre certos. O crime de rua não dá indícios da emoção. É a violência doméstica que dá. O crime vem da fome, do desejo de algo ou de qualquer outra coisa. Em alguns países, as mulheres são mais violentas no âmbito doméstico do que os homens. Quando você inclui a emoção, então você entende como as coisas funcionam e o comportamento da emoção. É como quando você entrava no centro de aprimoramento em Lins. Havia diferentes campos e diferentes pessoas. Tínhamos a totalidade dos campos de alemães, chineses, iranianos, mexicanos, brasileiros, americanos e outras raças que estão conectadas ao sistema agora. Então você sente a emoção de todas as raças de uma só vez, em um só lugar. Isso é o que tem sido ignorado, até agora, no mundo da ciência. Você não consegue administrar uma sociedade sem entender a emoção dela. Não é possível administrar a fisicalidade sem entender a emoção de sua alma. Eles tentam usar produtos farmacêuticos para consertá-lo, replicando fisicamente as substâncias químicas produzidas em seu cérebro, mas eles não entendem a emoção que criou o problema no cérebro em primeiro lugar. Não há medicamentos para emoção, porque ela é baseada no plasma, a emoção. E agora, com a nova tecnologia, temos plasma, máquinas, e assim, como lidamos com os vírus, também podemos elevar a emoção e mudar as coisas. Pergunta para o Sr. Cash, você pode preparar um gancho para a catarata que esteja disponível como gancho-joelho? Sr. Cash responde, temos essa tecnologia e acesso a ela. É energizante e reversível. É possível alterar a catarata com as novas unidades de aprimoramento que agora estão funcionando nos centros de bem-estar. Você pode usar os gans, mas é melhor mudar os campos através da unidade de aprimoramento. Eu também criei gans que funcionam para isso. Nossos parceiros chineses estarão lançando esse tipo de materiais rapidamente. Esperamos criar uma estrutura maior que a da Amazon para os produtos da Fundação Cash em menos de 5 anos. Tudo será controlado em um único centro. Todas essas coisas farão parte disso. Uma das maiores organizações de conglomerados do mundo foi criada. Nosso apoio para os próximos tempos não é em milhões, mas em bilhões e trilhões. Isso se dará por meio da colaboração com a Fundação Cash chinesa. Todos esses tipos de coisas, como os gans e outras coisas, farão parte dos produtos da organização. Pergunta para o Sr. Cash. Um fazendeiro teve problemas com os gans que estava usando para a agricultura e acha que é por causa da filtragem no sistema de irrigação. A tecnologia gans será aprimorada para a agricultura? Sr. Cash responde. Um dos motivos pelos quais os gans não são tão eficazes é que a maioria desses sistemas de irrigação está usando tubos, conectores e materiais de metal. Os metais alteram as características do gans e absorve a maior parte da energia. Em segundo lugar, o problema é que você está adicionando apenas metade do material do GANs, o que significa que você está deixando de fora os aminoácidos. Especialmente na agricultura, é necessário adicionar aminoácido continuamente. Não usar aminoácido o suficiente é um dos problemas da agricultura. A tecnologia avançou de tal forma que não estamos mais usando GANs na agricultura. Os novos sistemas fornecerão o que a fazenda precisa, independentemente do que ela cultiva. Essa nova tecnologia funciona por meio da dimensão dos campos e está nas mãos das novas fábricas que estão sendo instaladas na China. Vamos dizer adeus aos fertilizantes. Mudamos o ambiente dos campos e o ambiente permite que a produção e a colheita aumentem. Muitas das tecnologias que mantivemos em segundo plano agora foram transferidas diretamente para os chineses. Deveremos vê-las em 2 anos. A Fundação Cash China dominará o mundo da agricultura. Aumentaremos a colheita na China em pelo menos 3 a 10%, dependendo dos diferentes grãos e produtos. E a China se tornará um dos principais produtores de grãos do mundo, substituindo a Ucrânia. Agora vocês sabem por quê. A Fundação Cash está comprometida com a nação chinesa e com o acordo que assinamos. Veremos a prosperidade da nação e com isso do resto da raça humana. A tecnologia será transferida por meio do programa Um Cinturão, Uma Rota. Muito em breve não haverá mais nações de terceiro mundo. Seremos todos uma nação. Isso ocorrerá por meio da estrutura chinesa. Pergunta para o Sr. Cash. No Brasil estamos tendo problemas para obter o divisor duplo para a sessão de julho. Qual seria o impacto de ter apenas um fone de ouvido? Sr. Cash responde. Você ainda pode participar com apenas um fone de ouvido porque funciona através da alma. Os fones adicionais são para trabalhar em mais problemas que você possa ter. É bom se você participar para expandir a sua alma e encontrar o bem-estar dentro do corpo. Isso é muito bom, porque isso é o que você faz agora através do cérebro do homem. Os novos sistemas não têm fones de ouvido esquerdo ou direito. Eles são configurados de forma que não importa como você os use, eles ainda funcionam. Pergunta para o Sr. Cash. Quando o plasma de uma alma de um governo assume uma nova condição, como a que está acontecendo na China, como isso afetará emocionalmente os plasmas dos outros governos e as almas do resto do planeta? Sr. Cash responde. Eu lhe digo o que disse aos líderes chineses em uma reunião, que quando eles falam com Biden, eles decidem o que gostariam de que ele dissesse. Eles podem plantar palavras na boca dele através do cérebro e da alma dele. E dessa vez, quando ele falar, eles saberão que é a verdade. Isso é decidido através da operação da alma, porque eles elevarão a alma dele. Eles não controlam a mente dele. Ele ainda é livre, mas eles elevam a alma dele. O maior medo seria se os líderes chineses se tornassem tão egocêntricos com o poder que estão recebendo que iniciariam assim um novo dilema na liderança mundial. Se eles pensarem consigo mesmos, agora que temos as tecnologias e somos os melhores, eu sempre os adverti sobre isso. E eu disse a eles que com essa tecnologia, a nação de vocês precisa se tornar mais humilde para servir a humanidade e não mais arrogante, dizendo que nós temos e somos melhores. Com essa mentalidade, veremos a elevação da paz em todo o planeta. Como a África ganhará com a tecnologia em troca da paz? Se, por exemplo, uma nação africana tem um orçamento de 100 bilhões por ano, dos quais 30 bilhões são destinados à defesa, agora esses 30 bilhões podem ser usados para desenvolver a nação e isso mudará a vida de muitas pessoas. Esse é o compromisso que estamos assumindo ao trocar tecnologia por paz. Se, por exemplo, tivermos um desastre como o terremoto que vimos recentemente na Turquia, onde muitas pessoas sofreram com dores, falta de remédios e muitas outras coisas, então podemos posicionar um satélite chinês sobre essa zona e imediatamente alimentar toda a nação. Forneceremos os alimentos e os remédios através da energia e eles pegarão o que quiserem. Nós derramaremos prosperidade e vida sobre eles. Isso se torna uma espécie de implantação rápida para ajudar as pessoas em zonas de desastre. Atualmente, quando ocorrem terremotos, leva-se meses e anos para receber suprimentos ou qualquer outra coisa. Mostramos em nossos testes que podemos mudar o ambiente da área e trazer a mudança. Portanto, se estivermos no meio do inverno, podemos mudar o clima para ficar mais quente. Mas não tornaremos os desertos verdes, porque isso trará um desequilíbrio para a Terra. Os desertos são necessários e sem eles as condições da Terra também mudarão e isso trará mais danos. Espera-se que nos próximos anos a estrutura chinesa consiga enviar esse tipo de satélite para as zonas de desastre. À medida que aprendermos mais, isso também se tornará parte do programa de colonização do espaço. Não adianta ir para outro planeta tendo que usar o que eu chamo de roupa de macaco. Temos que ser livres para experimentar o ambiente e sentir o toque e o amor de nosso filho na Lua. Não queremos ter que esperar até voltarmos à Terra para nos acariciarmos, nos beijarmos e nos abraçarmos. Devemos ser livres para sentir isso em qualquer ponto do universo, e essa tecnologia nos dá essa oportunidade. Pergunta para o Sr. Cash. Os chineses conseguiram recuperar a bandeira na Lua? Sr. Cash responde. Nós lhe diremos quando isso for feito. Muitas coisas que temos agora estão ligadas à segurança chinesa e a acordos que de não divulgação. O que divulgamos hoje já foi aprovado pelos chineses antes de tornarmos isso público. A Fundação Cash se tornou uma das organizações que trará mudanças em conjunto e parceria com os chineses. Tenho certeza de que mais e mais nações se juntarão a essa cooperação. Será a parte de longo prazo da estrutura que divulgará esse conhecimento e trará paz para toda a humanidade através da prosperidade. Prosperidade é quando nenhuma criança dorme com fome e ninguém morre nas ruas de Washington congelado de frio. A Fundação Cash é todos nós. É quando você tira fotos para compartilhar o conhecimento, quando as pessoas espalham gãs pelas cidades do México, do Brasil, e quando a senhora em Shenzhen despeja água de gãs nos oceanos e rios. Todos nós fizemos nossa parte para chegar onde chegamos hoje. Mas isso está apenas começando. Ainda não está terminado. Veremos como faremos a mudança. Durante anos, meu problema foi criar recursos financeiros para construir as fábricas. E vimos todas as trapaças e tudo mais nos últimos anos. Agora esse fato se foi. Não preciso me preocupar com onde e como as fábricas são administradas ou como pagar os salários. Tudo isso é garantido por uma nação. Agora nosso trabalho é desenvolver novas tecnologias e garantir a prosperidade da humanidade. Acho que os chineses planejaram uma das fábricas mais avançadas para iniciar esse trabalho. Pergunta para o Sr. Cash. Quando falo com as pessoas sobre a China, elas sempre dizem, ah, a China... porque elas ouvem muitas coisas ruins sobre a China de forma errada. Você pode explicar um pouco por que a China é o lugar certo para essa tecnologia florescer e ser trazida para o mundo? Sr. Cash responde. Há principalmente dois motivos pelos quais a China é o lugar certo. O primeiro é que a linha de pensamento deles está muito alinhada com a nossa. Eles não têm o problema das religiões. Tudo bem, há algumas como os budistas e outros, mas não há fanatismo como vemos em outros países. Exceto no oeste da China, que há muçulmanos em áreas que tocam o mundo islâmico. Na maior parte da nação, você encontra equilíbrio em sua educação através do taoísmo e do confucionismo. E em segundo lugar, os militares chineses são mais orientados para a paz, o que é o oposto dos países ocidentais. No ocidente, as pessoas sempre são ensinadas a ter medo de algo ou de outras culturas. Isso cria uma reação em que os ocidentais acham que precisam ser melhores e mais poderosos que os outros do mundo. É aí que está o problema. Por exemplo, quando tive que falar com os militares americanos, o que já fiz muitas vezes ao longo dos anos, eles se consideram superpotência e têm as armas nucleares e vão fazer isso e aquilo. Mas quando me sento e converso, e como com os militares chineses, eles dizem que não querem guerra e que eles precisam criar armas para impedir a agressão dos americanos. Se as armas americanas puderem parar, então eles querem paz. É só isso que eles querem. É uma mentalidade totalmente diferente. Também sentei e comi com generais americanos e sentei e comi com generais oficiais militares chineses, o que é proibido para civis. É um prazer sentar-se com os militares chineses, mas é uma convulsão com ter que sentar com os militares americanos. Tudo que eles falam é sobre matar e ser superior. Eles só pensam em armas e destruição. Sentei-me com eles por 3 ou 4 horas em Seul, em 2008. Vi como a humanidade pode se tornar maligna. Nos últimos 6 anos, estive com militares chineses. Aqui nessa parte, o áudio do Sr. Cash é interrompido aqui. Sr. Cash continua e fala, estou de volta. Algumas pessoas não gostam que falemos. Aqui o Rick diz, Justamente quando você disse militares chineses, perdemos a conexão. Sr. Cash continua e diz: os militares chineses sempre falam sobre paz. Já os militares americanos falam sobre armas, bombas nucleares e guerra. É muito estranho para um físico nuclear iraniano sentar-se com os dois lados. Talvez eu seja o único físico nuclear que pode entrar na embaixada americana em Bruxelas. Eu estive na sede da CIA, na embaixada americana e em todos os tipos de lugares e me sentei com eles muitas vezes na Coreia do Sul e em outros lugares. Eles sempre falam sobre superioridade, matança, isso e aquilo, e que todo mundo está errado, exceto eles mesmos e suas armas. É um prazer falar com os militares chineses, e é um prazer absoluto trabalhar com eles, porque eles falam sobre paz e querem interromper a corrida armamentista e gastar o dinheiro em sua nação. Mas eles dizem que não podem por causa dos americanos. E eu disse: agora temos a tecnologia para acabar com todas as armas. O que vai acontecer agora? O que acontecerá com o enorme exército chinês? Haverá um dilema com eles, porque não haverá mais inimigos. Se despojarmos o inimigo de sua maior e mais forte espada, as armas nucleares, então veremos a nação mudará. O taoísmo tem uma forte influência na cultura chinesa. O que quer que eu tenha ouvido no passado sobre a China, nos noticiários ou na mídia, não tem nenhum sentido depois de vir aqui e conhecer a China por mim mesmo. É tudo uma lavagem cerebral da Fox News, por qualquer que seja o motivo deles. Quando andei pelas ruas de Pequim, e até mesmo nos vilarejos mais distantes, eu vi limpeza mais do que a que vemos na Suíça. E sentimos uma segurança nas ruas que não existe no Ocidente. Não conseguimos nem pensar sobre isso. É por isso que a mídia faz da China um demônio e nos coloca contra eles, porque eles não podem nos dar essa mesma segurança que os chineses nos dão. Uma vez perdi meu telefone enquanto estava sentado em uma loja esperando um ônibus. Achei que ele estava perdido para sempre, mas em poucas horas meu telefone estava de volta em minhas mãos. Isso não acontece na Europa. Quando andamos pelas ruas de Pequim à noite, nos sentimos tão seguros quanto durante o dia. É claro que há pobreza aqui. Com 1,4 bilhões de pessoas, há pobreza e muito o que fazer. Mas eles estão fazendo tudo o que podem para mudar a cultura e melhorar a vida de bilhões. Na Europa ainda temos muitas crianças que vão dormir com fome à noite porque eles não têm recursos financeiros suficientes. O mesmo acontece aqui na África e isso precisa ser mudado. Mas em geral, você encontra humanos dentro da cultura chinesa porque eles sofreram muito. Tenho muito respeito pelos chineses porque eu entendo de onde eles vieram e para onde eles estão indo. No momento, eles estão em um período de transição. Quando vim para cá pela primeira vez em 2007, havia muitos andaimes e projetos de construção. Agora essa parte foi concluída. Nesse processo, eles ensinaram seu pessoal como se comportar. Não se vê ninguém jogando lixo na China, é impossível. Não é como na Itália, onde o ato de jogar lixo é um esporte nacional. Não me tornei chinês. Estou dizendo isso porque vivi entre eles por tempo suficiente para ver como são a sociedade e a estrutura deles. Ainda há muitas falhas e muitas coisas a serem feitas. Em geral, há muito medo na nação que passou por todas as mudanças. Mas esse medo os impede de fazer muitas coisas erradas e os mantém no caminho certo. Antes de Sua Excelência Presidente Xi da China chegar ao poder, o suborno e todos os tipos de trabalhos criminosos faziam parte da estrutura do próprio governo. Foram necessários mais de 10 anos para que Xi mudasse tudo isso. Todos, desde juízes a ministros, passando por faxineiros de rua, estavam envolvidos na corrupção. Eles costumavam expulsar as pessoas de suas casas para fazer grandes empreendimentos em suas terras. Eles obtinham muito lucro disso, mas o presidente Xi pôs um fim a muitas coisas. Há muita incerteza na transição e, com isso, trouxe muita confiança para a nação. Acho que a China precisa de mais 50 anos para concluir essa transição. Os chineses vivem um tipo de vida diferente daquele a que estamos acostumados, e a mídia transformou a China em um demônio, porque eles não conseguem dizer o quanto ela é boa. Eles fizeram isso com Gaddafi na Líbia também. Ele deu toda a riqueza do petróleo para o seu povo. Então, eles eram a nação mais rica e mais confortável. Então o que aconteceu foi que eles quiseram o ouro dele no Banco Central da Líbia. Então por isso a mídia fez dele um demônio. E todos acreditaram nisso. Agora vejam o que aconteceu com o país. Não acredito no que você ouve na Fox News, porque o nome Fox combina com isso. Só um adendo que Fox em inglês significa raposa. Tenho certeza de que quando muitos de vocês vierem nos visitar em dezembro, entenderão que a China não é o que eles nos fizeram acreditar que fosse. Eles estão passando por uma transição, portanto não são perfeitos. Como qualquer outra nação, eles estão tentando acompanhar a diferença tecnológica. Os avanços também criam um problema de separação entre gerações. Mas, em geral, o que você sonha no Ocidente, você poderá viver na China. Não é um sonho, é uma realidade. Não há crime na rua, não há embriaguez, não há roubo, não há nada disso. Se você deixar sua bicicleta na rua, você volta e ela ainda está lá. Ninguém vai tocá-la. Você não tem medo de que armas sejam disparadas nas ruas. Não há nada a temer. Você nunca vê um homem bêbado andando pelas ruas da China. Você vê pessoas muito bem vestidas, até melhor do que no Ocidente. Construir uma cultura como essa leva muito tempo. Muito obrigado e nos vemos na próxima semana. Esse é o fim de Síntese Rápido do Workshop número 495.